Moleque atravessou com uma sem dó. Caramela não tem por favor. Moleque testou, dançou. Atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos. Moleque atravessou com uma sem dó. Caramela não tem por favor. Moleque testou, dançou. Atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos. Moleque atravessou, toma sem dó. Ultrapassou o limite, toma, vira pó. O gatilho tá apontado, é pra você, gal. Quem vai ficar, yeah, quem vai correr? Fique esperto, os predadores saem ao anoitecer. Quem vai ficar, quem vai correr? Os limites estão marcados, ultrapassou, pá, pá. Escomédia, boca aberta, bota pra andar. Muita calma nessa hora, sem desespero. A noite é uma criança, mas não tem brinquedo. Minha dívida tá paga, não vou tomar nos peitos. Ao contrário de os pilantras que não tem mais jeito. Tu, os ferros nas ideias, não perdoa. Não quero isso pra mim, eu tô de boa. Aí tiozinho, ó, pergunta pra mim, yow. Não vou mentir, não vou iludir, favela é assim. Moleque atravessou, toma sem dó. Caramela não tem por favor. Moleque testou, dançou. Cabreiragem não cola, que foi essa vida que tu quis. Então toma aí, vai procurar buraco pra se esconder. Longe da verdade, só tua mãe que vai sofrer. Malandro, eu, é o que eu vejo. Muito neguinho mata só pra ganhar respeito. Cresce, aparece, some. Droga dá dinheiro, mas cuidado com os homens. Na roda da farinha tem dinheiro, cheira. Já tem um ali se humilhando por uma carreira. Esse tá devendo lá na boca, vai passar mal. Deita logo esse safado, natural. Morreu por 15 conto, eu nem me espanto. Diante da verdade, só tua mãe que está em branco. Moleque atravessou, toma sem dó. Caramela não tem por favor. Moleque testou, dançou. Atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos. Moleque atravessou, toma sem dó. Não tem por favor. Moleque testou, dançou. Atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos. Corre, pega o pó, ó, foge. Os homens tá ali, preparado, ó, um bote. Já tem malandro escondido, só no entoque. Um não teve sorte, deu de cara com a morte. É, na hora, tu pega pra capar. Nem seu parceiro, sua puta, tava lá. Deu trabalho pra polícia, tomou nos peitos. Cadê sua quadrilha pra chorar no seu enterro? Sentar o dedo é fácil, deitar alguém é fácil. Se manter em pé é difícil, não é fácil. Fique de olho aberto, fica ligado. O crime é o crime e a morte anda do lado. Polícia no encalço, se vacilar é mal. Deu cano lá na boca, quem vai passar mal. Ultrapassou o limite, tá perto do seu final. Deu tiro nem malandro. Moleque atravessou, toma sem dó. Caramela não tem por favor. Moleque testou, dançou. Atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos, atira nos peitos. Moleque atravessou, toma sem dó. Caramela não tem por favor. Moleque testou, dançou. Atira nos peitos. Confiram o melhor do rap com DJ Over.